sono mai stata mia sorella. Io non ho mai stato mia sorella. Ma troverò la mia sorella. Quale assiamo? Vamos, filho. Qual é seu nome? Tuo nome? Vito Andolini, de Corleone. Corleone, Vito Corleone. Certo. Pra lá. O próximo. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Buongiorno da internet! Ei, de novo esse carcamano. Aí, ó, como é que tu fala dele, hein? Tomou no cule. Questo vidite, tino, mas não é calaveira. Olha, vai ficar tudo errado, viu? Mas é o que tem. Começamos com um outro mafioso Jurassic Cast. Questa bestia de mi qui in Sicilia biote. Que porra é essa? Que porra é essa, tá velho? Tá italiano! Que italiano da Globo? Que porra é essa, caralho? Relaxa. Caraca. E vai. Vai, Bruno Mezenga. Vai, Miotti, é você. Ah, já me chamou? Nem escutei. Porra. Caralho. Eu não entendi também, não. Eu também entendi não, porra. É porque vocês não param de gritar, né? E aí, galera, é um filme que tem intervalo no meio dele, de tão grande que é essa porra. É ele dança com lobos, né? Dança com lobos também tem? Não, não, Poderoso Chefão não dança, tá maluco? Sacanagem. Começou. Questo biazzine, grazie di troppo, Tony Brunan. Olha aí, tô com introdução em italianês, tá bom. E aí, galera, beleza? E o Poderoso Chefão 2 tem o pior final de toda a saga. Mas é culpa do Marlon Brando. É, mas é caído. Eu não lembro do final, final mesmo. É isso que ele não viu o filme. E tomare li robote, Diogo Braga. Ma che... Nunca mais, depois de ver Poderoso Chefão, eu peguei uma laranja na rua da mesma maneira. Verdade. É pedir pra morrer, né, velho? É. Internet, hoje nós estamos aqui para continuar a saga magnífica dos Corleone, O Poderoso Chefão Parte 2. Olha só, Bruno. É um clássico de todos os tempos. É uma Cala a boca de... que não acabou a abertura. Então nós continuamos logo após os recados do Parpalho, do Pasfalho, do não sei falar italiano. Do Pasfalho ou do Jaimito. Vamos, embora. Porca miséria. Eu sou de tamanho mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Chegou o momento dos recados e patrocínio do Jurassicast. É isso aí, né? Você tá sumida aí, Melina? Tô sumida. Por quê, né? Te tiraram de alguma coisa? Não sei, mas tá frio nessa geladeira, viu? Não, relaxa, relaxa, porque como teve aquele problema do elo perdido que não rolou, né? Tem um monte de gente perguntando, né? O que que aconteceu, o que que não aconteceu. Era pra ter o elo perdido na segunda-feira passada. Não teve porque o Rodrigo teve um problema e não conseguimos gravar. A gente pode sim, pode não ter eu, pode não ter a Melina, pode não ter a ninguém. mas o Rodrigo tem que estar, porque ele é apresentador. Então, como já tinha gravado um Quem Quer Ser o Dinossauro, falei, vou lançar ele pra o Jurassic Cast não falhar. Sabe? Porque a gente nunca teve o problema de falar, ah, não tem programa essa semana. Nunca rolou isso com a gente e nunca vai rolar. Pode ter certeza. A gente sempre vai dar um jeito de botar um programa. Escutem o Quer Ser o Dinossauro, que está muito engraçado. É a nova atração do Jurassic Cast. Vai vir uma nova aí, uma atração do Calaveira. Não vamos falar ainda. Não, ainda é segredo. Hoje está saindo o programa do Poderoso Chefão 2. Segunda que vem, sai a nova atração, que é a do Calaveira. Falando em Poderoso Chefão, eu estou só de avental da Lu e Restaurante. Como é que é? Só de avental? Vai me chamar na hora da janta, caramba. Mas você tá só de avental, sério mesmo? Só, sem nada? Repetaculê. E o Bruno não tá acima de você por quê? Porque eu falei que eu ia gravar. Ah, tá certo. Ele falou assim, não, vai contando de basquete. É, falou, não, vai. Já não teve programa segunda. Esse avental é show de bola, né? Eu gostei bastante. E é muito bom, assim, ele é grosso, sabe? Não tem... Nessas coisas de aventalzinho de vó, não, fim. Já falamos até sobre isso aqui, mas ele salvou a vida. Foi esse mesmo, da Lu Restaurante. Salvou a vida do Coruja. Rapaz, ele podia ter tido uma queimadura de terceiro grau, sei lá. Ah, eu lembro lá que vocês estavam fazendo a cozinha, né? Era óleo e manteiga quente, que caiu em cima do avental. Se não tivesse, se não tivesse um avental, ia cair em cima dele. É, ou então se fosse aquele aventalzinho fininho também, não ia segurar, não. Não ia segurar de jeito nenhum. Então, o Lo Restaurante, que é o avental aí do Poderoso Chefão, né? Que o Alexandre fez pela Fix Corporation. E além deles, assim, eu tô usando agora a minha camisa que enfim chegou, aquela que é as cenas icônicas. Sei, qual que é a sua cena? Eu tô usando a primeira, a que tem o banheiro, o vaso sanitário. Com o revólver. Eu acho mais legal. Essa também. Camisa é muito show. Tem também a do segundo filme, né? Que é a Hora da Morte do Fredo. E além dela, tem a camiseta Genko. Era a empresa de fachada, né? Então são as camisetas que o Alexandre tem do Poder Chefão, a Lu Restaurante, a Genko e as duas cenas icônicas que são sensacionais. Então aproveite aí que o Geek Prime tá chegando. Compre as camisetas. Estão somente R$45. Quem chegar com a camiseta do Jurassic Cast ou da Fiction Corporation lá e vier falar com a gente, vai ganhar ingresso pra cinema. Além de concorrer a camisetas também da Fiction Corporation e do Jurassic Cast. Olha só, a sua chance, hein, de ganhar mais camiseta, de ganhar ingresso. E outra coisa, eu estou aqui combinando com a agência que toma conta da gente, né? Olha que chique a gente tem uma agência, ai meu Deus. Ela propôs uma coisa que a própria Yasmin propôs pra mim. Tente fazer um Quem Quer Ser Dinossauro ao vivo. Olha só que legal. A gente vai ficar uma hora no palco, vai entregar brinde, vai fazer um monte de coisa. Então nessa hora, o que que a agência propôs pra gente? De fazer um Quem Quer Ser o Dinossauro, valendo brindes, um monte de coisa. E também um concurso de cos pobre. Excelente. Não vai valer o concurso de cosplay, porque o cosplay vai ter mesmo. Pra você que é fudido ter uma chance de ganhar alguma coisa grátis na sua vida, essa é a oportunidade. Então lembrando que o Geek Prime vai ser dia 24 e 25 de maio, sábado e domingo. A nossa hora que a gente vai ter vai ser às 14 horas do dia 24 de maio. Então eles vão ficar de 14 às 15 e nessa hora a gente vai fazer as brincadeiras lá, do fazer o Quem Quer Ser o Dinossauro e o concurso de cos pobre. Mas vocês vão estar no evento inteiro, o dia inteiro, né? Evento inteiro, vai ser de 11 da manhã às 10 da noite no sábado e domingo de 9 da manhã às 8 da noite. Brindes que a gente vai distribuir lá no Geek Prime, tem as nossas camisetas que estão à venda no site da Fiction Corporation. E tem os dois novos lançamentos, que são as camisetas do Contato Imediato Terceiro Grau, nosso último programa. Tem uma aqui que eu achei muito legal a ideia, só entendedores entenderão. Que é do na, na, na, na, na. Parece o Guitar Hero passando aqui. São as notinhas no painel. Parece igualzinho no filme. Essa camisa tá sensacional. Não mostra, não fala nada. Quem olhou, que conhece o filme, vai saber o que que é. E a outra é a Heineck, é a escala Heineck. As novas duas camisetas do Jazz Cast estão sensacionais. Comprem aí e Geek Prime tá chegando, hein? Tá faltando um mês. E além das camisetas, tem as nossas canecas também. Se a pessoa aparecer lá com uma caneca na mão, ganha alguma coisa, Miotti? Também, claro. Se tiver caneca também, tem que mostrar pra gente, viu? Você vai dar um beijinho de batom na caneca da pessoa que for lá? Não, já sei o que vai ser feito. O Calaveira tá doido pra fazer isso, que já me tinha falado. Ele vai passar batom no mamilo dele e vai carimbar a caneca. Foi o que ele falou. Vai fazer um carimbinho. Isso, o carimbo vai ser esse. Então se chegar com a caneca do Jurassic Cats, vai ganhar uma carimbada do Calaveira. Isso, Lance Cats ou Quem Será Chamar, Caneca Mágica, imagina. A mágica, assim, tá lá ela preta, aí você coloca a água quente, né, vai aparecer lá o carimbinho de batom. Isso, imagina, com o formato do mamilo dele. Porra, isso que horror. Sensacional. Que visão do inferno, meu Deus. Então é isso, ó, duas canecas aí sensacionais, tem várias outras, claro, tá no link aí no post também. Caneca Jurassic Cats, que é uma das mais bonitas que o Ed Palhares fez. E essa caneca mágica aí que até hoje me impressiona como é que acontece isso. E até hoje eu tô esperando ela, meu Deus. Compra? E as nossas redes sociais? facebook.com/JurassicCast, twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast, filmou.com/JurassicCast. Tem também o nosso youtube.com/JurassicCast. Com atrações novas. Isso, tem várias atrações novas. Tem o Cala a Boca e Joga Calaveira. Barcelona. Nem me fale nisso, viu? Porque assim, eu joguei, há muito tempo que eu não jogava o FIFA. Não, eu não posso falar nada que eu também não sei jogar futebol. Eu sou uma leiga. Eu sei jogar, é porque há muito tempo eu não jogava. Garoteou, então. Depois daquilo lá, eu comecei a treinar com o meu sobrinho aqui em casa. Tem que fazer a revanche. Vai ter uma revanche, vai ter sim. Porque na verdade, tá 1-1, né? Eu ganhei uma e ele ganhou outra. Então toda quarta-feira tem um vídeo novo, ou o Brunão indica, ou Cala a Boca e Joga Calaveira. E vocês podem ver agora que tá rolando muito vídeo dessas pré-estreias, a gente faz entrevista com o povo, né? O último que saiu agora, saiu na sexta-feira, foi o da Copa de Elite, que até tem o Vitor Leal lá, que é o ator do filme, né? Que ele é um dos integrantes do grupo de comédia Melhores do Mundo, né? O cara é muito gente boa, muito engraçado. É aquele que participou de 3 vídeos do Porta dos Fundos, aquele do Prefere uma Suruba ou 2 centímetros de Pau? Ah, aquele é muito bom. Então, toda pré-estreia agora, faremos um vídeo mostrando como é que foi o evento lá. Não, e tá bem legal, tá bem divertido. E é curtinho, não é muito longo, não. Não dura 10 minutos. Gente, assim, nesse programa agora, não sei se vocês já perceberam que o som do Diogo Braga deu umas falhazinhas, assim, tá com um negócio picotando. Não sei se foi na hora da gravação lá, não sei o que aconteceu. Foi problema do microfone, né? Foi problema no microfone dele. Na hora que a gente tava gravando, até a gente falou com ele uma hora lá, deu uma melhoradinha. Eu tentei ajeitar um pouco ainda na edição e tudo, uma tratada lá, e tirei um pouco dessa picotada, né? Mas você pode perceber que o som dele não tá muito bom. Mas é audível, não é? Não tô falando que não dá pra escutar, não. Dá pra escutar tranquilo. Então, aproveitem aí, Poderoso Chefão 2, e quem sabe ano que vem tem o 3. Não, com certeza vai ter o 3. Tem que ter, né? Tem que ter, caramba. E o Alexandre lançando mais camisa do Poder Chapão, porque essa camisa tá boa. Ele tá dando sorriso de orelha a orelha. Com certeza. Miote. Ah, isso é fácil. The Godfather. Parte I. Como é que é, véi? Parti. É isso? Parti. Cada dia melhor, Miote. Parabéns. Parei de treinar. Porra. Gravamos o Poderoso Chefão Parte 1 já tem um bom tempo, né, cara? Tem um tempinho, tem. E aí agora estamos retornando com a Parte 2, que eu acho um filme excelente. Não consigo achar ele melhor do que o primeiro. O primeiro eu acho melhor também. Diogo, tu vai ficar gemendo o programa inteiro? Sacanagem. Cara, vou ser muito sincero. É um filme merda. Que sério? Isso, tá cara? Tá sacanagem. Mentira. Foi só pra polemizar, Pra mim ele é tão inferior ao primeiro filme. Ele não pode ser ruim de jeito nenhum. Mas ele é tão inferior, sabe? Ele é uma proposta completamente diferente do primeiro filme, sabe? Eu acho que o primeiro explode mais a cabeça. Sim. Eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, que muita gente vai me odiar por causa disso. Eu prefiro a parte 3 do que a parte 2. Nossa, caraca, essa é a mais odiada por todo mundo. Tu é tipo o cara que curtiu a Marvel nos anos 90, né? Pô, mas eu curti a Marvel nos anos 90. Qual o problema? Ah, não. A Marvel não curtia, não. Eu curtia a DC dos anos 90. Tá bom. Tá bom. Porque muita gente diz que o 2 consegue superar o primeiro e tal. Inclusive, ele foi dito que foi o primeiro dos filmes da história que a segunda parte foi boa, foi maneira. Até essa época aqui, os filmes que tinham parte 2 eram uma bosta. E o Poderoso Chefão meio que quebrou isso, né? Depois a gente teve vários outros que superaram o original. O Império Contra-Ataca, por exemplo. Esse segundo filme, ele tava tão macumbado com essa parada do segundo filme que ele demorou quase 1 ano pra pegar, cara. As pessoas demoraram quase 1 ano pra começar a elogiar freneticamente o Poderoso Chefão 2. Porque quando Coppola lançou, né, que ele, pô, foi imediatamente pra ver a reação, as pessoas meio que, tipo, não falavam sobre o filme, tipo, não se falava sobre o Poderoso Chefão. E aí, com o passar disso, né, com um ano ir passando, as pessoas foram começando a reparar nas nuances, nas variações do filme, que o filme se propõe. E aí, no final desse ano, o filme já tava sendo mega badalado, assim, sabe? Então, tipo, foi um estouro, só que demorou quase um ano. É longe de dizer que o filme é ruim, tá, gente? Eu não tô dizendo isso, Deus me livre. Eu falar um negócio desse pode queimar o que eu escrevi. Pode queimar? Tá bom. Esse filme, ele é excelente, mas, na minha opinião, ele não supera o original. E a parte 3, ela, apesar de ser mais piegas, eu gosto mais dela porque ela encerra a história do Michael. A gente vê ali o final da história, ela encerra. E a gente sempre quer saber qual é o fim da história, né? E o Poderoso Chefão Parte 2 é um filme sem final, né, cara? O final, tá, beleza, acabou. E aí você fala, porra, que filha da puta esse cara, mas ok, é isso, beleza, viva com isso. E você pensando, tá, e agora? Michael Corleone matou o Fredo, perdeu a mulher, tá cada vez mais mal, né, velho? Eu acho o primeiro, ele é um filme maravilhoso, isso é inegável. Apesar de eu não ser um dos meus favoritos. Eu não gostar. Critique, me matem. É a minha opinião, gente. Por favor. Você quer que a gente respeite isso? Não, tô falando de você, não. Tô falando de quem vai escutar isso aqui, porque é foda. Quando você diz que você não gosta de uma coisa, puta que pariu. Mas eu gostei mais do 2 pela seguinte razão. Porque, como eu tava falando, com a Paula no primeiro filme, ele romantiza um pouco essa questão da máfia, da questão da violência, dá um certo glamour por você ser mafioso e tal, não sei o que. Eu tenho uma certa birra. Ah, beleza, é como a história foi contada. Tudo bem, a história foi muito bem contada. Pra você, bandido é bandido, é isso? Sim. Não, mas você tem completa razão nisso, cara. Mas a questão não é bem essa. A questão é o seguinte: o mundo do crime não é assim, aquela coisa bela e honrada e não sei o que. O mundo do crime é mais voltado pro que o segundo filme mostra. Que é aquela coisa assim, velho. Ai, todo mundo vem cá, beija minha mão. Ai, Don Tito, por favor, meu filho, é tudo que eu tenho. Você já matou meu marido. Eu não tô vendo aqui nem cobrar isso de você. Você já matou meu marido porque ele não quis dar o rabo pra você. Você já matou meu filho que tinha 16 anos e podia oferecer o menor perigo pra você, mas você já matou ele. Então eu tô aqui, viúva e sozinha, fudida, e vim aqui pedir pra você não fuder o meu único filho que tem. O bicho vai falar, mas ele vai crescer. Velho, isso é a máfia. Eu concordo com você com a parte do romantismo, né? Dessa romantizada do filme. E isso a gente tem uma diferença muito clara, tá? É uma coisa que eu não gosto muito, porque o primeiro filme, ele é muito baseado no livro do Mário Puzo. Ele é uma excelente adaptação do livro do Mário Puzo. O livro, obviamente, é muito melhor. Tipo, indico a todos os homens lerem Poderoso Chefão, mas ler mesmo e anotar as partes que você achar que você é bicha. Tipo, anota e bota no banheiro pra você ler todo dia, assim. É sério, é o manual do homem. O manual do homem é o Poderoso Chefão 1. Tirando matar pessoas, mas assim, a maneira como você se comporta. Cara, a filosofia de vida do Diogo Braga, né, velho? Olha aí. O Bro Code está ali no Poderoso Chefão 1. E no livro do Poderoso Chefão, muito mais ainda. O segundo filme, ele tem grande parte dele, né? É o flashback do Vittor Andolini de Corleone, mostrando como ele chegou à história dele. E essa parte toda do Vittor Corleone, ela é do primeiro livro do Mário Puzo. Tá toda lá. Ah, é do primeiro isso aí? É do primeiro livro. Lembrando, Diogo, que o filme tem como roteirista o próprio Mário Puzo. Por isso que ele é tão bem amarrado com o livro, entendeu? Ele não vai se perder tanto, né? Sim, mas nessa hora, nesse segundo filme, o Coppola já começou a peitar o Mário Puzo. Porque você percebe nitidamente, Hollywood já estava ali dentro. Deixou de ser uma história romântica de máfia e se tornou um filme sobre máfia. Saiu do livro. O Coppola criou a história dele. E pra mim é bem nítido. Porque quando o Mário Puzo tá com a mão naquilo ali, você vê, você tem aquele andamento mais romantizado. A história do próprio Vittor Corleone, ela é muito romântica. E a história do Mike não é. Pra mim é bem nítido isso. Pra mim parece que o Mário Puzo manteve aquele roteiro do Vittor Corleone mais novo e o Coppola fez o resto. O primeiro filme, ele se passa começo dos anos 50, digamos assim. Era uma época mais inocente. O romance ali de ser uma família, ainda existia honra, ainda existia... É, existia uma porra, né? Que depois você viu lá, não, pode deixar. Tô Corleone, não vou fazer nada com sua família. O cara vilha... Caralho, porra, tu não falou? Porra, peraí. Sim, mas eu tô dizendo, ainda existia e é ali que se quebra a ruptura. Logo depois entra o Michael, ele assume a parada, e aí a gente entra na parte dos anos 60 do filme, que é o Poderoso Chefão Parte 2. E aí, cara, já era. Não existe mais romantismo. A era romântica acabou, agora é o pau quebrando mesmo, assim. E bandido é bandido, mocinho não é mocinho, entendeu? Eu vou te perdoar agora, mas eu vou te matar. Você olha pro cara e você fala, ele não perdoa. mudou ele. Essa estrutura, ela é uma estrutura que tem no Poderoso Chefão. O lance da morte do Fredo, pela primeira vez, você tem a sensação de que a família Corleone está tirando uma parte da carne dela. É quando ele mata o Fredo. Ele tem que cortar na própria carne, né? O Fredo está traindo a família. Ele precisa matar um membro da própria família. E não é membro porque é um Clemenza. Não, é o irmão dele. Não, mas aí é que tá. Ele não precisa cortar a carne da própria família porque tá traindo a família, não. É aquilo ali foi lei de sobrevivência. O Michael só matou o Fredo porque ele ia rodar. Uma hora menos hora o Fredo ia acabar matando ele. Isso acontece também no primeiro filme, que é com a morte do Carlo, o marido da Connie. É uma morte muito emblemática. Isso no livro é muito explorado e é magnífico no livro. Por quê? No primeiro filme, quando o Carlo tem que morrer, que descobrem que ele é o cara que traía todo mundo, o Vito Corleone, ele não tem coragem de matar o cara. Ele vira pro Mike e fala: eu não tenho coragem de deixar minha filha viúva. E aí o Mike, ok. E fica subentendido que você só vai matar o Carlo quando eu morrer. E é a mesma coisa que acontece no Poderoso Chefão 2, porque eles esperam a mãe do Fredo morrer. Esse é o grande ponto, porque o final do livro do Poderoso Chefão, se você não leu, desculpa, ele se resume ao lance da mãe, né, da mulher, da esposa, aceitar a vida da família. A profissão. A coisa nossa, né? A máfia. Ela aceita aquilo ali. Então ela se torna uma mulher, esposa de um Don. O primeiro filme termina com essa parada. Uma mulher americana se tornando a esposa de um Don. O filme fecha de uma maneira muito significativa, que é quando o pessoal chega, fala Don Corleone, beija a mão do Mike, e a porta vai fechando devagarinho. No filme, a Kay Adams, quando fecha a porta, ela fica meio assim, fala, putz, ela meio que tá percebendo o que tá acontecendo. Mas não mostra uma aceitação da parte dela. Porque eles deixam pro final aquela frase clássica, né, que diz: só hoje e somente hoje eu vou permitir que você me pergunte sobre os negócios. Quando no final, na verdade, essa frase, ela é colocada no meio do livro. Ela não é posta no final. Isso é uma coisa que se resolve no meio do livro. Quando a Connie termina o primeiro livro, ela termina indo à igreja com a mãe do Michael, cara, pra rezar pela alma dele. Tipo, que é um ato muito significativo, partindo do princípio que ela já entende que a partir de hoje essa é a vida que ela vai levar. Que fudeu tudo. Pois é, ela aceita, é aquela aceitação. A partir de hoje, eu sou o esposo de um mafioso. E essa parte que ela meio que vai se separar, ela vai embora e tal, você tem isso no segundo filme, que o Tom Hanks vai atrás dela. Ela se torna presa, né? Ela fica presa na casa e não aguenta mais isso, né? Ela tá ali aceitando a vida, ela aceitou. Ela tá vivendo com o cara, tá grávida dele de novo. Eles estão vivendo ali. Ela é a primeira dama do Michael. E aí ele sofre aquele atentado no começo do filme, né? E o conceito do Michael tentar legalizar os negócios da família, eu achei interessante também. Ali é o quê? Um resquício de humanidade do personagem. Não, e ele perde a humanidade dele em busca disso, cara. Até porque no terceiro filme ele conseguiu. Mais ou menos! Mais ou menos! Né? Mas no final ele conseguiu. Mais ou menos! Também, mas enfim. A mulher aceitou, a Kay aceitou, ela tá lá vivendo, não sei o quê. E aí o Michael sofre o atentado, né, depois do almoço lá de família lá, eu não sei nem o que é que eles estão comemorando, o italiano também faz festa pra tudo, pra caralho. Todo filme tem que começar com uma festa, né? Não, mas olha só, isso é uma estrutura do primeiro filme. O primeiro filme, ele começa com uma festa também. E é bacana porque se você parar pra analisar o filme de uma maneira cinematográfica, né, tipo, em estrutura, você tem dois filmes bem distintos, porque o filme só realmente começa depois que tem um flashback e aí começa a festa, ou seja, o filme começa na festa. A família Corleone que a gente conhece começa a partir da festa mesmo. Porque até então a gente tá vendo o flashback do Vito, né? Que também é uma coisa interessante, porque a festa acaba sendo um flashback dentro de uma certa lógica. Porque você acaba tentando encontrar elementos que você via na festa do primeiro filme que estão ali deturpados. A banda, aquele Pintagelli. É o mais italiano de todos os italianos ali, velho. Até a galera italiana, ele é mais italiano que os outros. Mas velho. Ele é italiano, cara. Michael mas Gazzo. Ele é muito Gazzo. Italiano. Ele é muito italiano. Ele velho. É a essência. Ele é o primeiro filme. Ele é o resquício do primeiro filme. Ele é a máfia da época de ouro que tá ali. Se não tivesse ele ali, você não teria essa puxada toda hora. É ele que te lembra dos bons momentos. É ele que, pô, mas isso aqui é... Quando ele vira pra banda e começa a tentar regir... É muito bom aquilo. A música... Essa música do... Pô, é do primeiro filme, cara. Que você tem ela no momento inteiro. É a Tarantela, né? Sei lá. Tarantela. E aí o que eu acho legal desse filme é que ele mostra que esse não é o primeiro filme. Que aí o cara tenta fazer e aí a bandinha emenda um... Isso é muito bom, cara. Isso é muito... Isso é tipo Coppola, né, cara? Isso é Coppola. Puramente Coppola. E E aí ele sofre o atentado na festa, né? E aí, eu acho que a partir daquele momento, a Kay, ela já entrou naquilo, cara, não quero mais isso. Não mostra, sacou? Mas a gente vai vendo que pra ela já deu, sacou? E aí ela vê que ela não tem mais um... Eu não tenho marido, tem 20 anos que você não me come, não sei o quê. Mas isso não pode dizer, porque ela tava grávida. Ela tava grávida, mas o Al Pacino nunca tá lá, né? Isso aí eu acho que ficou mal explorado, pelo menos no filme. Não tem um argumento muito bom do porquê dá ataque de pelanca. Ela dá ataque de pelanca porque ela não pode mais sair, cara, de casa. Exatamente. Ai, meu Deus, moro numa mansão de 2.000 metros quadrados. Olha o azar da minha vida. É, mas ela não aceita também as coisas do Mark, porque ela nunca aceitou, sacou? Porque ela sempre foi aquela americanazinha... Ela nunca foi da família, sacou? Ela é americana, né, cara? Pra começar, e geralmente eles se casam com italianas, né? Isso, o erro dele foi se casar com ela. No livro, a aceitação dela na máfia impossibilita esse segundo filme, por isso que eu acho ele bem, sabe, tipo, me magoou um pouco isso. Eu não li os outros livros do Poderoso Chefão porque eu acho que o Mario Puzo tava ganancioso. Não faz sentido a Kay Adams dar ataque de pelanca. O Calaveira, incrivelmente, tá com toda a razão. Ai, que filha da puta. Olha só, cara. Não, eu tô brincando, mas... Frequenta a minha casa esse viado, é? Mas não faz sentido, cara, sabe? Ela aceitou um comportamento. Quando ela fica com ele, ela sabia que ele mentiu pra ela. Então, tipo, pô, cara... Vai dar ataque de pelanca porque virei uma dondoca da máfia. Porra, não faz sentido aquilo ali. Mas a questão é que, assim, diferentemente do livro, né? O filme, ele tem que gerar um drama a mais, né? A segunda parte é a ida total e completa do Michael Corleone ao inferno, cara. Ele vai perder... todos os contatos que ele tinha de coisa boa na vida, cara. Então, a Kay ainda era um resquício da vida boa dele, ele perdeu ela. Tem que sacrificar e matar o irmão, sacou? Tipo, ele tem que cortar na própria carne. O segurança mais irado da história do Poderoso Chefão é o segurança do Michael nesse filme, no começo. Ah, aquele grandão? Esse maluco, se ele espirra, ele mata alguém. É. Esse maluco, ele pra mim se tornou o assassino. Todos os assassinos depois seguem o que esse cara fez no Poderoso Chefão 2. Porque ele anda de um jeito assassino. Ele fala de um jeito assassino, porque nem fala. Ele tira o chapéu de um jeito assassino. Cara, ele carrega flores como um assassino carregaria. Cara, o que é andar de um jeito assassino? É o que ele faz, cara. Tudo no cinema, depois do Poderoso Chefão 2, todos os assassinos, o ritmo assassino, imita esse cara andando, cara. Impressionante, bicho. Ele anda como um assassino. Pô, cara, ele indo matar o judeu. Caraca, cara. Você fala, cara, por que você tá andando assim, cara? Vai logo. Não, ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Tudo bem que ele morre no final. Mas, tipo, ele, tipo, até aquele momento ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? É muito bizarro, cara. Esse cara é muito bom, cara. Não sei porque eu falei isso, mas desculpa. Michael Corleone, ele perde tudo que ele tinha, né, de bom. E começa, assim, a perder, na vida. Né? Começa a perder. É, começa a perder, assim, é o começo do fim total, né, digamos assim, porque ele já tinha abraçado o capeta e agora ele vai pro inferno de vez, né, cara, porque tem que matar o próprio irmão, mente, faz o escambau. Ele mata, principalmente, olha, o próprio Diogo tinha falado, ele tá o tempo todo nesse filme numa briga com o Pentangeli. Ele é a máfia antiga. O velho jeito de se fazer máfia é aquele cara. E o Michael, nesse filme, ele rompe com isso também. O filme é sobre perda, né, cara? Não, e essa parada do Pentangeli é tão simbólica que o Pentangeli, ele mora na casa do Don Corleone. E isso? Ele ocupa o local do pai dele, cara. É como se ele tivesse matado o próprio pai, cara. Isso porque a ideia deles no primeiro filme era o quê? Nós vamos pegar, deixar todos os nossos negócios pra cá, vamos levar tudo para Las Vegas. E lá em Las Vegas vamos ter todos os hotéis e vamos nos legalizar. Precisa botar alguém aqui de confiança para tomar conta da família. Porra, esse era o cara de confiança que eles tinham pra botar lá, né? E bota tudo a perder quando o próprio Pentangeli não aceita o jeito com que o Michael tá tocando os negócios da família, né? Mas ele queria que o Michael tocasse como? Cara, ele queria ser mais envolvido na parada. O começo do filme é isso, ele vai lá reclamar. Pô, mas tu não me pede pra fazer nada, tu não me deixa fazer nada. Porque o Michael quer cortar ao máximo possível a parte ilegal de ligação com a máfia. O que eu sinto dessa parada é que o que eu acho que ele sente falta, na verdade, é da honra. Toda hora eles falam que não é pessoal, é negócio. E o que o Don Corleone sempre coloca é que tudo é pessoal. Isso é subliminar, isso dá ao meu ver, tá? Todo mundo trata tudo como negócio, mas o Don Corleone não. E aí, o Michael, ele se distancia desse conceito. Ele está cada vez se envolvendo mais no conceito americano das coisas. Tudo é negócio, é business, não é pessoal. É business, é business, é business. Esse cara vem nessa hora e fala assim, cara, e a minha honra? Você tá esquecendo da honra. E ele, não, cara, você vai atrapalhar meus negócios. E é tipo, meio, como assim eu vou atrapalhar seu negócio, cara? Os caras tão me zoando, bicho. Os caras tão cagando na minha... Ele fala, os caras tão cagando na minha cara. E você não está fazendo nada. Aí fica, né, aquela parada que vocês comentaram do começo, que é a inocência um pouco, porque ele fala tudo, caga na cara do Michael Corleone e fala assim, mas de mim, vocês não precisam se preocupar, porque eu não vou fazer nada. Só que o Michael Corleone, como já tá, né, se preparando pra ser o advogado do diabo, né, o capeta, ele já, porra, né, cara, bota a pimenta no rabo e vou matar todo mundo! E, pô, cara, e vai pra cima do cara e não é o cara, né, bicho? O cara, ele ainda é, tem honra, tem orgulho, tipo, tem a parada da máfia. Então, tipo, puta, cara, é muito bom, cara. Eu me perdi de novo, você viu? Quando eu me perco, eu falo que é muito bom. Cara de pau. Um avião nos esperando para nos levar a Miami dentro de uma hora. Não faça nenhum alarde disso. Eu sei que foi você, Fred. Partiu meu coração. Partiu meu coração. Robert De Niro. Que tá o Don Corleone ali. Esculachando como Vitor Corleone, velho. Muito melhor do que o Marlon Brando. Ah, mas eu também o acho. Vitor Corleone, muitíssimo muito melhor que o Marlon Brando. Muito eu também melhor. Acho. Peraí. Aí, desculpa, velho, mas eu acho, cara. Muito melhor, velho. Muito mais presença, muito mais trabalho de ator, muito melhor. Sabe por que eu acho ele melhor? O Marlon Brando ficou estigmatizado pelo Vitor Corleone. Ficou caricato. O Robert De Niro, ele fez o Vito Corleone, ele fez o Taxi Driver. Toro Indomável. Isso. Me desculpe, Marlon Brando, eu acho o puta ator, sempre foi um dos grandes, um dos melhores, ou melhor. Mas eu acho o Robert De Niro um melhor Vito Corleone, cara. Ele não imita o Marlon Brando. Ele é o Marlon Brando, cara. Não. Ele não é o Marlon Brando. Ele é um Corleone muito melhor que o Marlon Brando. Ah, não. Mas olha só, cara. O que o Marlon Brando fez com o personagem do Don Corleone... Sim, ele estabeleceu... Exatamente. É porque você tá partindo de um conceito. Não foi o Coppola que criou. O Mario Puzo criou outra coisa. O Marlon Brando pegou aquela porra do livro e falou assim, foda-se, vou criar o meu cara. Eu dizer que o De Niro foi um Corleone muito melhor não quer dizer que o Corleone do Marlon Brando foi ruim. Tá falando que foi menos melhor. Porra, mas foi melhor, eu achei melhor. Eu achei o cara melhor, velho. A cara do De Niro de Corleone é muito boa, cara. Mas ela é boa porque você tem a cara do Marlon Brando. Só uma coisa que me vem à cabeça agora, tipo, é muito simbólico, assim. Quando você pensa no Vitor Corleone, você quer se fantasiar de Vitor Corleone, você bota um terno, uma gravata, bota o seu cabelo pra trás e bota algodão na bochecha. Todo mundo vai saber que você é o Vitor Corleone. Tem que ter o bigodinho. É, o bigodinho, claro. O que o Marlon Brando fez, ele criou uma personalidade. Ele materializou um personagem ali. Isso não é demérito dele. Eu acho que o De Niro fez um Corleone melhor. Até porque deu pra desenvolver mais personagem. Vemos e convenhamos, o Marlon Brando atua meia hora no Poderoso Chefão 1. Os trejeitos que o Robert De Niro coloca são todos os trejeitos que o Don Corleone tem. Só que tem uma diferença grande. Por quê? Fica muito mais visível o comportamento, até mais maluco, mais agressivo do Vitor Corleone, porque ele é jovem. Tá contando a história dele mais novo. Então, aquela coisa de coçar a cara. O Vitor Corleone, né, o Marlon Brando, ele coçava a cara tão devagar, que, tipo, você ficava olhando. Termina de coçar a porra da cara. Nesse, ele pega essa porra do Marlon Brando escoçar a lateral do olho assim e coloca isso com uma energia diferente. Ou seja, não tô falando que é ruim, mas tô falando assim, ele só fez essas coisas porque o Marlon Brando criou. Eu entendo o que você falou, eu não concordo, mas é que pra mim é impossível você ser melhor do que o primeiro super-homem, sabe? Esse tipo de coisa. Não tem como, cara. Quem criou o personagem foi o Marlon Brando. Como é que você vai ser melhor do que o cara que criou o personagem, entendeu? Tipo, sei lá. Bom, tudo bem. A opinião de cada um, eu não... a gente respeita aqui todo mundo, não vamos brigar por causa disso. Valeu, é porque tem gente na internet que não consegue não ter outra opinião, não, né? Tem que brigar. Porque hoje em dia tem muita coisa que tem hoje em dia na internet, é tipo assim, a sua opinião, se ela for diferente da minha, a sua não presta. E principalmente, se a sua opinião for diferente pra mim, significa que você está odiando o que eu gosto. Não tem nada a ver. É, não, é o que eu acabei de falar, gente. O Marlon Brando, ele fez um ótimo trabalho. O que eu quero dizer é que o De Niro, ele incorporou o personagem de maneira muito melhor. Me dá mais medo daquele Corleone do De Niro do que o do Marlon Brando. Mas aí também tem a questão da idade, né, cara? Não, nada a ver, nada a ver. Você lembra do primeiro filme? Quando ele tá indo embora e ele fica todo assim, ah, não sei o quê. Lá com as famílias reunidas, com os Tatália e todo mundo lá, ele faz assim, ah, eu queria que essa guerra acabasse e não sei o quê. Aí, nego, não, tudo bem. Todo mundo se fazendo de velhinho doente. Na hora que eles entram no carro, ele, velho, ele muda a postura, ele vira no Mike e fala, vem aqui, tá vendo o Tatália? Foi ele que fez. E tu abre teu olho que ele vai fazer contigo, vai fazer com fulano, vai fazer... Sacou? Aquilo ali é tudo máscara. Aquilo ali é tudo personagem. Eles se fazem assim, de velhinho inocente. Mas, na verdade, é tudo filha da puta. Vê o Tito no início do filme, velho. Parece meu avô, o Tito, caralho. Sacou, velho? Ah, não, tudo bem, não sei o que. Ele vira e fala, não, mata o garotinho aí, porque quando ele crescer ele vai me dar trabalho. Independentemente do Robert De Niro ser melhor, do Marlon Brando ser melhor, o personagem do Vito Corleone, ele é reestabelecido, ele é reinventado na nossa mente, neste filme, porque a gente descobre o passado dele. E isso é inegável. Quando eu assisti O Poderoso Chefão Parte 1, eu enxerguei no Michael Corleone um cara muito mais escroto do que o Dom Vito. Porque o Dom Vito tinha o negócio da honra, não sei o quê, não, vamos apaziguar, não queremos mais briga, pô, tu matou meu filho. Ele tem esse negócio. E aí você fica pensando, pô, o cara é foda, mas ele é sensato, ele, né, ele não quer gerar uma guerra entre as famílias. Quando o Michael Corleone entra, que o pai tomou tiro pra caralho, ele fala, pai, agora sou eu que vou resolver, você vai virar o meu consigliere e eu vou fuder todo mundo, vou fuder geral. E quando o pai dele morre, ele vai lá e mata todo mundo, velho. E era um plano dele e do pai dele. Ok, fica estabelecido isso. E esse plano, de certa maneira, era pra ser executado com ele ainda em vida. E essa, na verdade, é um detalhe que é muito importante. Por que que o Dom Vitor sai e o Michael assume? Porque o Dom Vitor não pode fazer, porque ele prometeu. Mas o Michael pode. De certa forma, ele não é tão honroso assim, tipo, eu tô só seguindo a palavra, mas a gente vai matar você de alguma maneira. Mas mesmo assim, você ainda enxerga ele como ainda aquele cara mais de honra, não sei o que e tal. Entra o Robert De Niro e você conhece a história dele, cara. Aquela cena que ele vai e chama o cara pra conversar e paga 6 meses adiantado de aluguel. Muito foda aquilo. Essa é a melhor cena do filme pra mim. E ele fala assim pro cara, ó, você faz o seguinte, tá aqui 6 meses de aluguel adiantado. Pensa pra mim, por favor, de deixar a dona lá. Pra quem não viu o filme, assista, pelo amor de Deus. Na juventude, o Dom Vito, né, o Vito Corleone, ele tá ali se estabelecendo ali no submundo de Nova York. E ele começa com aquele negócio de faz um favor ali, faz outro favor ali, vou te pagar e não sei o quê. Aquele negócio e começa a virar um reizinho ali da máfia. Pode falar com ele que o cara resolve e aí a gente tem que só dar favores pra ele quando ele pedir. É isso. Ele leva isso pro resto da vida. A gente já viu no Poderoso Chefão Parte 1. Nessa parte aí vem uma mulher pedir, porque ela tá sendo despejada do aluguel, porque o cachorro dela é um cão chupando manga, sei lá o que que é, e aí o cara não quer saber do cachorro, e ela pede, ah, por favor, vai lá e fala com o cara. Aí ele vai lá falar com o cara, oferece, pede, não sei o que, e o cara, não, já aluguei pra outra família, que não sei o que, o cara tá irredutível, velho. O cara tá irredutível, ele não sabe quem é o Vito Corleone até ali, naquele momento. E aí o Vito Corleone fala assim pra ele, olha só, toma aqui 6 meses de aluguel adiantado, pergunta aí pela vizinhança, quem sou eu, eles vão falar quem sou eu. Ele fala isso de uma maneira displicente, velho. É no meio da conversa. Não, pergunta aí o pessoal me conhece, sabe que eu sou gente boa e tal. E aí a próxima cena é o Vitor Corleone dentro do escritório dele e o cara chega cagado, velho. Ele chega aranha com patinho em todas as patas. Isso. Exatamente. Ele chega perdidaço, velho. Ele chega o cara mais sem jeito do mundo. Não, ele devolve o dinheiro, ainda dá mais em cima. Ainda baixa o preço do aluguel. Ainda baixa o preço e fala, não, pode ficar de graça, tá bom. Não precisa se mudar, não. Traz mais um cachorro. Traz quatro cachorros. Não precisa, ó. Vamos fazer isso aqui, passa. E aí o cara, não, senta aí, vamos tomar um café. Não, não, não, não posso não, não sei o quê. E o cara faz... E foge. E é assim que a gente descobre que o Vito Corleone é foda pra caralho. Isso porque antes dessa cena, ele matou o mafioso daquela época lá. Matou o mafioso com um tiro na cara, na bochecha, velho. Eu acho que esse filme é muito grande. Ele poderia ter sido grande menor. E ele poderia ter sido menor, não no flashback, mas sim na parte do Michael. Ah, com certeza. O flashback é perfeito. Esse mafioso, né? Esse gangster, de certa maneira. Mão preta. Caralho, é o bandido da mão negra, do Chapolin. Nossa. Olha só, cara, altas referências, hein? Esse cara, cara, o passado dele é contado no livro, né? Contam por que, que as pessoas temem ele, né? Essa coisa que a gente vê agora do flashback, eles fazem isso no primeiro livro, né? Isso teria que ter entrado ali no primeiro filme, explicando por que, que a gente teme tanto o Vitor Corleone. Por que, que as pessoas respeitam tanto ele? E as pessoas não respeitam o Vitor Corleone porque o Vitor Corleone é um cara de honra. Não, as pessoas respeitam o Vito Corleone, porque quando o Vito Corleone fala que vai negociar, é porque alguém vai morrer. Isso é certo. Isso é colocado nesse segundo filme, naquela hora que eles estão sentados lá, tá o Clemenza e o Magrão lá do lado dele, ele fala, não, cara, o maluco tá pedindo aí dinheiro, $200 de cada um. Falei, pô, $200, tá maluco? Ele falou, vou fazer assim, se cada um me dá $50, eu vou dar meu jeito e eu vou negociar com ele. Mas como é que tu vai negociar com ele? Eu falei, isso você não precisa saber. Tô te falando que eu vou negociar com ele. Se me dá 50, só vai ter prejuízo de 50. Eles ficam muito cabreiros, naquela hora eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Depois o cara desaparece. E aí a fama dele começa. Então assim, vem daí, né? Sempre que o Don Corleone fala, vamos negociar, é porque vai dar merda. Tipo, seja razoável. Quando o Vito Corleone começa nessa, é porque o bagulho vai pegar. E aí eu volto pro gangster, cara. Por quê? Porque o passado desse cara, esse gangster, ele mostra a fúria dele, e o Vito Corleone fica sabendo disso, quando três jovens resolvem sair contra ele, né? Os caras resolvem ir contra esse maluco e espancam ele, e um deles puxa uma faca e quase degola o cara. Tanto que, por sorte, não degola, mas fica uma cicatriz, fica um corte muito profundo no pescoço dele. Se você olhar no filme, existe essa cicatriz no pescoço desse cara, mas é agressiva, tipo Coringa, cara, tá ligado? E nessa hora que o cara corta ele, o cara vai, se recupera e tal, e depois volta e mata os malucos, né, a ponto das pessoas virem implorar pra ele parar de matar quem ele tá matando, porque tá sendo uma chacina. Então a fama desse cara vem daí. E é mais ou menos o que deveria ter acontecido no primeiro filme, que a gente deveria saber quem é de verdade o Vito Corleone, mas a gente só fica sabendo no segundo, né? É, me perdi de novo, então é muito bom. Não, mas é legal exatamente por causa disso. O Poderoso Chefão 2, ele é muito bom. Ah, se perdeu. Principalmente por desenvolver o Vito Corleone. O Poderoso Chefão 2, ele é muito bom nas cenas do flashback. Eu diria impecável. Não tem nenhuma cena desnecessária. E já na parte do Michael Corleone, ele podia realmente ser um pouco mais curto e menos dramático. Assim, às vezes fica muito melodrama demais, entendeu? Quando ele começa a se construir como Dom, eu achei aquilo ali muito legal. Porque vocês viram como é muito sutil a transformação? Vocês perceberam a sutileza? Porque assim, o cara foi, matou lá o mafioso pica-grossa que ficava achacando os comerciantes e tal. Aí os comerciantes ficaram agradecidos por ele e começaram a transformar ele naquilo que eles odiavam. Tanto que ele vai lá pagar as laranjas. Não, não, por favor, não. É um presente, ou obrigado e tal. Começa naquele pouquinho ali. E aquilo ali é outra coisa que me chamou muita atenção também, porque você vê a ausência do Estado. Aquilo ali era um bairro de imigrantes e tal. E cara, quem fazia lei ali naquele lugar era um lugar pobre pra caralho, uma currutela da galera que vinha direto daqueles navios cheios de doença e aportavam lá. E os caras não tinham de cair morto, fugia da Itália onde tava todo morrendo de fome também. Iam pra América tentar a vida melhor. Nem existe isso mais hoje. E aí você vê, cara, a ausência total do Estado. E isso favorecia o crescimento da máfia. Porque quem que era a segurança daquilo ali, daquelas pessoas? Eram os dons, né? E você vê aqui, pô, toda aquela parte ali dos caras, entre muitas aspas, milhões de aspas, protegerem aquela comunidade e ao mesmo tempo daquela comunidade dar aquele poder pra eles, eu achei aquilo muito legal. Porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Porra, como é que se constrói um mafioso, entendeu? Como é que se construiu? Hoje a gente sabe. Mas eu digo assim, lá na raiz mesmo, a gente sabe que tem a questão da lei seca e tal, toda aquela coisa, tudo que favoreceu. Como que a população aceita aquilo ali? E a gente pode traçar um paralelo muito bem com a realidade, por exemplo, das favelas brasileiras. Sim, verdade. Igualzinho, cara. Tem a ausência do Estado, a população tá míngua, tá por conta própria, e quem é que vai cuidar dela? O traficante. E aí você tem o quê? Você tem a população protegendo aquele que é o maior algoz dela, que aquela que zumba, sabe, que troca de tiro, aquela merda toda, só acontece por causa do traficante. E o traficante é quem protege ela. Na questão do Poderoso Chefão, a gente vê a mesma coisa, né? Tem um detalhe também que é muito bacana. bacana nessa parte, cara, que quando o Vitor Corleone é mandado embora do depósito pro sobrinho lá do gangster da cidade entrar, o dono da lojinha, ele resolve, pô, cara, coitado, vou ter que mandar o cara embora, aí ele vai entregar por pena, né, tipo, uma cesta com várias comidas, né, pro Vitor Corleone, e o Vitor Corleone, de forma nenhuma, aceita. Ele fala, você tá maluco? Tá com pena de mim? Tu vai me dar comida? Tá com pena de mim? E aí ele compra uma pera. Ele vai e compra uma pera normal e leva pra mulher. E segue a vida como se nada tivesse acontecido. E depois que ele mata o gangster, né, do terno de branco, que ele tá andando pela rua, ele vai comprar numa banquinha lá uma fruta e tal. O cara vira pra ele e, pô, cara, olha só aqui, ó. Que, não, você não precisa pagar, não. É de graça. E ele aceita. Mas ele aceita por quê? Não é porque o cara teve pena dele. O cara tá dando por respeito. Então ele aceita a parada. Isso aqui, beleza. Isso aqui eu quero porque você tá me dando por respeito. Então é tipo, é um detalhe do filme que é... Puta, cara, tem muitas camadas. É, naquele momento ali é respeito. Depois se transforma em medo, né? É, mas aí o respeito ele é meio que por medo, né? Porque tipo, o cara matou o fulano, pô, legal. Mas tipo, tem essa questão, né? Aonde vai o respeito, onde vai o medo e tal. Nessa situação, obviamente. Então tipo, é muito foda isso, sabe? Um detalhezinho, né? Nesse aspecto, o respeito e medo se misturam, né? Que você quer dizer, né? Exatamente, exatamente. É um ponto bom do Coppola. Porque isso, na verdade, é um detalhe do roteiro, né? Do Mario Puzo, com essa mãozinha do Coppola aí pra influenciar a parada, que é muito bacana. Uma coisa também que eu achei boa no que o Coppola fez foi duas transições. Primeiro foi do flashback pro tempo atual, lá do Michael, e do Michael pro flashback, que é aquela hora que tá o Patino e ele vai fazendo aquela transição bem lenta e aparece o De Niro. Cara, parece que é a mesma cara os dois. Ah, caraca, pode crer, pode crer. Porra, igualzinho, porque antes fez com os garotos, né? Que também são meio parecidos. Mas essa do De Niro com o Al Pacino, porra, parecia que são irmãos gêmeos. Muito parecido. Uma cena que ele descobre que a mulher não perdeu o filho. Ela abortou. Cara, essa cena do Al Pacino, velho, é aquela cena pra passar no Oscar, velho. Ela chega pra ele, ó, tô indo com as crianças, tô pegando um avião, não sei o quê. Ele, não, a gente vai embora amanhã. Ela fala, não, eu tô indo embora agora. E aí eles começam a discutir e lá pelo meio do caminho ele fala, ó, você tá nervosa, não sei o quê, eu sei, você perdeu o filho. Ela, não, Michael, você não entendeu nada, cara. Eu não queria ter mais o seu filho. Eu tirei, foi um aborto. E aí, cara, foca na cara do Al Pacino, velho. E ele tá... Diabo, tá nascendo chifre. Ele tá nascendo chifre, ele tá botando fogo pelas ventas, cara. Até que enfim, né, velho, porque tá ruimzinho o Al Pacino nesse filme, não tá não, cara? Você não acha, não? Eu não acho, não. Eu acho que o Al Pacino, não, ele é não, cara, ele é tá contido. Ele é porque melhor, você gosta do Al Pacino, né? Gritando, velho, não, é por não isso. É porra nenhuma, eu gosto do Al Pacino sendo um ator do caralho, né? Sendo cego. O Miotti gosta dele cego. Olha aí. Taran, tan, tan. Tá demais. Não, tá. Eu sabe onde eu gosto dele? No Advogado Diabo. Não, mas olha só. Aquela cena que ele pergunta pro Tom Hagen qual era o sexo do filho que ele perdeu. E o Tom Hagen não sabe. Ele fica putaço. Aquilo ali é tipo, ninguém é capaz de segurar tanto ódio. Ninguém é capaz. Nem você, cara. Nem o Michael Corleone. Então, tipo, é muito bizarro, cara. Eu acho que chama mais atenção do Al Pacino pra mim nesse filme é que ele consegue ser um maluco mega boboca durante grande parte do filme e mostrar a verdadeira personalidade dele em nuances. Olhadas de soslaios, assim. Tu vê o diabo lá dentro. Tu vê Sauron, sacou? Ele tem rompantes, assim. Ele tem rompantes onde você vê que ele tá segurando tudo aquilo, cara. Ele tá segurando tudo aquilo dentro dele. Ele não deixa passar porque ele não quer ser visto como o Sonny, velho. Que o Sonny era um maluco do caralho que todo mundo achava um idiota e ninguém tinha coragem de falar porque ele enfiava porrada em quem falasse, entendeu? E nem só por causa disso também. Por causa do ensinamento também do pai, pai dele. Ele quer ser mais como o pai dele, que era um cara mega contido. E o pai dele vira e fala pra ele, inclusive pro Sonny, né? Quando o Sonny... Que o culpado da morte do Don Corleone é o Sonny, todo mundo sabe. Porque o Sonny que dá com a língua nos dentes no momento que não era pra falar porra nenhuma, era só pra ficar ouvindo. E aí, nessa hora, ele dá aquele ensinamento. Ele falou, meu filho, ninguém fora da família pode saber o que você está pensando. E quando você tá com raiva, você está escancarando o que você está pensando. Isso mostra a escalada da derrota dele, né? A escalada pro lixo. Ele vai ficando com raiva, e tem também um outro ponto que é inacreditável, que é o abraço lá em Cuba, que ele dá no Fredo. Dá até um beijo, porra. Dá um beijo. You broke my heart! Não, Miotti, mas aquilo ali, Miotti, sabe o que é aquilo ali, Miotti? Aquilo ali é o beijo da morte. Eu sei, pois é, o beijo que ele deu ali foi pra falar, você tá fudido. Velho, o Fredo é muito lufa-lufa, velho. Cara, ô, pera aí que eu sou lufa-lufa também, eu já fiz o teste, eu sou lufa-lufa agressivo. Jura, jura? Eu não jura que você fez teste? Ah, velho. Ah, véi. Tá pior do que a Ana Carolina quando falou que era homossexual. Aí ela, gente, tem uma novidade, sou gay. Aí nego... Jura? Ah, cadê? Não, e a novidade? Vem depois dessa aí? Porra, caralho. Mas, velho, o Fredo, ele é muito bocó, velho. Porque o bicho acabou de falar que não conhecia. Johnnyola. Esse aqui é o Johnnyola, conhece? Ele olha assim, não conheço não, não sei o quê, prazer e tal. Não tinha passado duas horas, cara. Não tinha passado duas horas. Eles estão lá no bar onde vai ter lá a cumilança, a refestelança lá com a Black Mamba. O Super-Homem. O Bengala, que é o Super-Homem. O Super-Homem com a Black Mamba. E aí tá lá o cara, porra, Johnnyola, tem que agradecer ele que me trouxe aqui a primeira vez. Cara, mas olha só, vou dizer uma palavra pra você. Isso pra mim foi um erro inacreditável. Erro não, assim, mas eu achei desnecessário. Por quê? O Michael Corleone e o Don Corleone, eles não precisam de respostas claras. Eles não são homens de obviedades. Ele já sabia. Então, mas ali foi assim, a confirmação pro telespectador comum, cara. Mas, pois é, isso é problema da direção, por isso que eu falo. O primeiro filme, ele é o que ele é. Ele é impecável. Nesse aqui, o cara tá sendo didático. Puta, aí o diretor tá pensando, ah, não, vou botar essa cena aqui pra ficar claro que ele tá treinando. Não, cara, ele não precisa, sabe? Eu me senti meio idiota, assim, sabe, cara? E eu me senti, tipo assim, o Mike tava lá atrás, tipo, olhando pra... Como assim? Eu não me senti meio idiota, não. Eu confirmei que o Fredo era um imbecil. Pô, mas você confirma naquela hora, na mesa, antes. Na verdade, eu tinha confirmado que ele era um imbecil desde o primeiro filme, mas assim, né? Quando ele toma um tapa na cara do Mo Green, né? Isso, exato. Exatamente. Quando a mulher dele tá dançando com outro cara lá, o cara pegando a bunda e tudo, a mulher, porra. Já é um idiota. É verdade. Porra. Você vê a própria cara do Fredo. É aquela cara de pessoas que ninguém leva a sério. Eu queria ser o dono da máfia. Ah, Fredo, vá, véi. Com essa tua cara de paspalho. Pelo amor de Deus, porra. Mas a construção toda do personagem do Fredo não gera necessidade dessa confirmação do Michael. Porque ele já vê toda essa fraqueza. Isso é verdade. Primeiro que o Michael não deveria estar naquela boate vendo o cara com pau de gato. É, exato. Isso eu também achei caído. Ele não se colocaria nessa situação. Nunca. E segundo, que foi boboca. Foi um erro boboca do Fredo. Sabe, tipo, cara, nem você, Fredo, faria um erro como esse, sabe, cara? Tipo... O Fredo nunca imaginava que o irmão dele ia matar ele, né, cara? Só percebe que o Michael iria matá-lo, ou teria coragem de matá-lo, foi naquela hora que ele abraçou o Fredo. Que o Fredo, daqui a uma hora tem um avião saindo aqui, não faz escândalo, me conta lá. Ele vai e o Broke My Heart. Aí ele, Fredo, tá aqui o carro, velho. O Fredo... sai correndo, cara. Ali ele viu, caralho, meu irmão vai matar. Até então, ele, tipo, ele fazia aquelas merdas, não é nem porque de questão de burrice, eu acho. É porque aquela coisa assim, velho, ele não vai me matar, velho. Porque a máfia, família, não sei o quê, família em primeiro lugar, não importa o que a família fez, você tem que se perdoar. Essa era os ensinamentos que o Corleone passava. Ao meu ver, existe um veneninho, né? Uma parada que corrompe toda a estrutura do Michael Corleone. E isso meio que acontece quando ele, de certa forma, deixa a família de lado. Não diretamente, mas quando ele acaba se pensando mais no business e esquece da família. Que aí você começa a ver que a Connie vai se transformando nessa vadia. O Fredo, whatever, né? Se transforma nesse imbecil. As coisas vão se perdendo, sabe? O filho dele, ele não dá a atenção que ele deveria dar. Aqui Adams vai pro inferno, fica maluca do caraca, sabe? A família, que é o pilar central, que a gente vê que o Don Corleone, ele sempre preza pela a família vem em primeiro lugar. A família tem que estar estruturada. Ah, o nome do clã é família, né? Família Corleone. O Michael Corleone, ele corrompe esse primeiro mandamento. No início, você já começa vendo isso pelo comportamento das pessoas. Essa abalo na estrutura gera toda essa queda no decorrer do filme devagar das coisas, né? Então, tipo, isso é muito maneiro se você for analisar, sabe? Ele já vem fazendo isso desde o começo de toda a história, porque ele larga a família e vai servir na guerra. E é o encerramento do segundo também. E o Sonny dá uma porrada na cara dele. Puto da vida. Que é muito bom, é. A ida dele pra guerra trouxe esse pensamento tático de sobrevivência. Então você consegue equilibrar essa visão dele ser um psicopata, alguma coisa assim, com isso. Cara, o cara já vivenciou situações de conflito. Tanto que quando o Clemenza tá ensinando ele a atirar, ele vira e fala, cara, tá querendo me ensinar a atirar? Eu que tenho que te ensinar a atirar. Pô, o cara é um veterano do exército condecorado, é herói de guerra nacional, sabe? Então assim, ele talvez melhor do que todos da família dele saiba melhor matar alguém. Isso leva pro Michael essa carga mais fria. Ele sabe se portar melhor numa situação de combate. Ele consegue se olhar pra situação com calma. Mas assim, eu não acho que o exército fez isso com ele. Eu acho que esse aspecto da personalidade dele já tava ali. Ah, sim, e muito por herança do próprio Vitor Corleone, né? Tem nada na guerra que faça sentido ele matar o próprio irmão, entendeu? A Connie, eu concordo com o Brunão. Ah, tudo bem, a Connie virou uma vagabunda. Cara, ela virou uma vagabunda por opção dela, porque hora nenhuma o Michael negligenciou ela. Ela virou uma vagabunda e o Michael se afastou, e na hora que ela viu que o buraco era mais embaixo, voltou se arrastando, beijou a mão dele, falou padrinho, sozinho, deixa eu voltar, deixa eu ficar, e ele, claro, meu bem. E aí ela vira a governanta da família, cara. E aí a gente volta pra questão da família. Ele só consegue se reerguer quando a família está estruturada. E aí as coisas já estão entrando nos eixos. Mas vem cá, a Connie virou uma vagabunda, velho, porque ela quis. Não, não, não, não. Quando eles matam o Carlo, que era o marido dela, ela fica Ela voltada. Culpa ele, é. Ela culpa ele, só que foi um plano do pai dela. Ela não aceita que ele traiu, que foi ele que matou o pai dela. Foi ele que matou o Vitor Corleone, sabe? É? Ele que matou o Sony, perdão. O Carlo que deu a deixa pra... A dica pra matar o Sony. Ele fica bêbado, bate nela, e aí o Sony fica desesperado de raiva e vai matar ele. Vai querer pra esmurrar ele de novo. E isso foi aquele acordo que ele tinha com os Tatagas. Eu acho que ela virou puta porque ela quis mesmo. Foi meio que de revolta, cara. Não, pra mim ficou meio isso, sabe? Tipo, ah, você matou meu marido e por nada ele era da família e meu pai não faria isso. Vai ser revoltada lavando prato, entendeu? Se ele é revoltada sendo dondoca, até eu. Meu filho, eu vou fazer um ataque de pelanca aqui que você vai ver. Aí é tranquilo, né? Chega de joias, diamantes. Ai, mamãe! Ai, seus filhos. Cadê seus filhos? Você já viu seus filhos? Depois eu vejo eles. Ah, vai. Revolta. Revolta. Que não é revolta. Se fosse revolta mesmo, ela tinha cortado os laços com a família. Ela falou, velho, eu não quero saber de nenhum de vocês. Aí eu acredito, velho, ali ela teve a revolta mesmo. E outra, eu não acho que ela voltou pro Michael ou pro clã dos Corleone por questão de, ah, porque ela viu que o buraco é mais embaixo. Não, meu irmão. Ali ela viu que foi medo. O que ela, é o que, pelo menos a interpretação da Talia Shire ali pra mim, o que demonstrou foi que a personagem tava com medo do irmão dela. Então, meu irmão, deixa eu fazer as pazes aqui, porque, porra, vai o Fredo e a segunda, a próxima vai ser eu, se eu vacilar. Então deixa eu me mostrar útil. Eu vejo o que também, meio que de um entendimento da necessidade, assim, sabe? Eu tiro um pouco por isso. Ela meio que entende como as coisas funcionam. E meio que parece que tudo ali se encaixou pra ela, sabe? Tipo, a história do Carlos se encaixa. Meio que como se ela estivesse pensando assim, meu pai faria a mesma coisa, sabe? Eu fico um pouco com isso, sabe? Tipo, eu tenho essa porra. Eu acho que ela entende que o Michael está fazendo o que o pai dela faria. E aí ela, ok, vou servir você. E aí é por isso que eu acho que esse filme é muito melhor com relação à história. Porque, velho, ele mata o irmão e a irmã só volta pra ele por medo dele. Não tenho muito o que dizer, Mike. Temos tempo. Foi tudo mantido em sigilo. Eu não sabia tanto assim. E agora? Sabe de alguma coisa que possa me ajudar? Pode me dizer alguma coisa? Pegaram um Pentangeli, é só o que tenho a dizer. Ah, meu Deus. Eu não sabia que ia ser assim. Eu juro por Deus, Mark, eu não sabia que ia ser um golpe. Johnny Ola esbarrou em mim, em Beverly Hills, e disse que queria conversar. Disse que você e Rod estavam metidos num grande negócio juntos. E que havia qualquer coisa para mim se eu pudesse ajudá-lo. Ele disse que você estava sendo difícil para negociar. Mas se eles conseguissem uma ajuda, fariam um negócio bom. Um negócio bom para a família. E acreditou nessa história? Acreditou nisso? Ele disse que tinha alguma coisa para mim. Só para mim. Eu sempre tomei conta de você, Fredo. Tomou conta de mim? Você, meu irmão menor, você tomou conta de mim. Você já pensou nisso? Já pensou nisso uma só vez? Mande Fredo fazer isso, mande Fredo fazer aquilo. Ah, deixa o Fredo cuidar de algumas boates de terceira em algum lugar. Mande Fredo buscar alguém no aeroporto. Eu sou seu irmão mais velho, Mike, e fui posto de lado. Foi assim que o pai quis. Mas não era assim que eu queria. Eu posso resolver coisas, eu sou esperto. Não como todo mundo diz, um idiota. Eu sou inteligente e quero respeito. Há alguma coisa que possa me dizer sobre essa investigação? Mais alguma coisa? O advogado do senador, Kestad, ele pertence a Roth. Fredo, nada representa para mim. Não é um irmão, não é um amigo. Não quero saber de você nem o que faz. Não quero ver você nos hotéis. Não quero você perto da minha casa. Quando visitar nossa mãe, quero saber um dia antes para que não esteja lá. Você entendeu? não quero que aconteça nada a ele enquanto minha mãe for viva. E é ali que o Fredo explode, sabe? Tipo, não era pra você cuidar de mim, cara. Era eu sou o irmão mais velho, sacou? E o Michael, impassível. E ele expulsa ele pra ele não ter que mais encontrar com o Fredo lá, porque ele não quer desapontar a mãe dele. É nessa hora que ele fala assim, quando essa véia morrer, esse puto vai embora. Ele vai se juntar aos peixes rezando. Vem cá, deixa eu perguntar pra vocês, a atriz mudou? Mesma atriz. Ela aprendeu a falar inglês de uma hora pra outra? Ela não fala no primeiro filme, né? Ela não falava no primeiro filme. É verdade. Ela não sabia falar inglês no primeiro filme, ela era italianona. Aí no segundo filme ela tá falando pra caralho, eu falei, oxi. A cena que eu acho foda no filme é a vingança do Vito com o mafioso lá da Itália. Porque ele chega lá pra mostrar o azeite, né? O azeite Genco olive oil. Só que assim, a gente fica achando que ele vai ali se apresentar e tudo, depois ele vai voltar pra... como se estivesse preparando o terreno, né? Mas o cara já vai e fala no ouvido do cara quem ele é, filho de quem, e corta a barriga do cara daquela maneira. Ele faz um hashtag. Hashtag se fudeu. Ele faz quase um hashtag no hashtag cara mesmo. Hashtag máfia. É nessa hora que tem um tiro de escopeta dupla que o maluco pula na cama elástica. É verdade, é no pé, né? Que atira no pé do cara, velho. Cara, eu não sei, parece um teleporte de chuva. Do nada aparece um círculo no chão. O maluco ejeta. Cara, sabe uma coisa que me assusta muito na máfia? Otário. É, não, também. Mas é a questão dos caras serem completamente imprevisíveis. Sabe? Eu acho que isso é o mais assustador dentro do conceito de máfia. E isso tá muito presente no filme. Eu vejo isso como o leigo falando da máfia. Falou o chefe de família, né? Não, é porque isso para mim, eu tenho uma impressão parecida com você também. De certa maneira, as pessoas que estão inseridas naquele conceito, elas sabem das regras. Tanto que eles têm todo esse cuidado da informação, do não sei o que, a postura, a tradição, justamente para não quebrar as regras que a própria máfia criou. É aquilo assim, meio de fora parece um bando de selvagens, mas pra dentro é só um acerto de conta. Não, a gente só tá resolvendo os problemas. E a cada 10 anos isso só acontece. É, velho. Caralho, é tipo solstício da máfia, né, velho? Não, de 10 em 10 anos a gente, tipo, morre uma meia dúzia aqui só pra... É, tem uma guerra, todas as famílias, e eles falam, ih, ó, tem 10 anos, então isso não é regra, Diogo, isso é medo. Nego não age porque sabe que se ele agir vai ter uma reação. Aí o cara não faz nada. Aí fica ali todo mundo pisando em ovos, ah, dom fulano, dom ciclano, entendeu? Aí fica aquela coisa toda assim, ó, meu Deus, é que... Não, respeito porra nenhuma. Que tenha todo mundo medo uns dos outros. Porque ele sabe que todo mundo ali é tudo na cambada de sociopata doida do caralho. Na hora que der na telha de um ali, eles matam todo mundo, que foi o que o Michael fez. Não, ele fez premeditado. Não importa, mas fez, entendeu? Aí é o que existe a possibilidade. Não, mas não é sem sentido. Não, tudo bem, não importa. Eu digo assim, ele fez em virtude de uma outra questão, mas existe a possibilidade. Não é aquela coisa assim, ah, vou acreditar porque os Corleone não agem dessa forma. Velho, se precisar, eles vão agir. Ah, eu discordo. Eu discordo um pouco porque quem começa, na verdade, a guerra foi o Soloso. O Soloso, e ele não é membro de uma família. Ele é tipo um gangster que tá vindo pra trazer o mercado de drogas, né? O tráfico de drogas pra parada. E aí, quando ele vai pedir autorização, né? A segurança, né? A cobertura do Corleone, o Corleone vira pra ele e fala, olha, cara, desculpa, isso vai contra os meus princípios. Desde que você faça as suas coisas sem passar pelo meu caminho, não se preocupa, cara, eu não vou te atrapalhar. E aí o Soloso vai e queima o cara. Pois é, mas aí é que tá. Você tá falando isso como se fosse uma regra do Corleone. Mas isso é falácia. O único motivo que a máfia, os clássicos, né? Como os Corleones e tal, os dons, eles não entraram no mercado de drogas, é que você, quando era pego traficando, você pegava de 18 a 30 anos de cadeia lá nos Estados Unidos. E os outros delitos que os mafiosos estavam acostumados, que era tráfico de influência, bebida e agressão, ou batido, ou alguma coisa, da porrada uns dos outros, alguma coisa assim, a média de cadeia que dava ali era de 2 a 3 anos no máximo, estourando. Então eles não entraram no mercado de drogas porque eles não queriam ficar 30 anos preso. Aí é o que eu tô falando pra você, entendeu? Não é honra, é porque, velho, é questão estratégica, velho. Beleza, o lucro é maior? É. Mas é melhor eu comer de pouquinho em pouquinho do que eu me arriscar e ficar 30 anos preso, senão eu não vou aproveitar porra nenhuma. O que eu vejo disso é o seguinte, tem essa questão também da segurança, ou seja, a questão dos políticos, né? Os políticos, eles não acham esse lance dos narcóticos legal, então eles não ajudariam a te tirar dessa situação também. E ainda vem a questão de que eu realmente acho que eles não curtiam esse lance da droga. Mas ainda vem a questão do seguinte, por que que eles decidem entrar? Porque eles começam a ver que outras pessoas estão entrando nesse negócio, e esse negócio dá muito dinheiro. E o dinheiro é, de certa maneira, um medidor de poder. Então eles começam a ver que, cara, em 10 anos, quem controlar essa parada vai ser o cara mais poderoso de Nova York. Então, se a gente não entrar nisso, nós vamos ser massacrados pelas outras pessoas. Sabe lá quem. Então acaba sendo uma medida necessária a máfia regulamentar o tráfico de drogas, pra ela não ser subjugada pelo poderio de outras pessoas e outras famílias, entendeu? É uma coisa que eles não têm como evitar, de certa maneira. Então, tipo, é melhor a gente tocar essa parada, a gente vai botar algumas regras aqui, não vão perder poder, mas a gente ainda vai conseguir dar uma certa ordem, que é o que eles fazem, ó, não pode ter venda na porta de escola e não pode vender pra criança. E aí fica meio essa parada. Então, por isso que eu acho que ainda tem sim essa questão da honra. Vide esse personagem do segundo filme, que é o Pentagenta. Pentagenta, que é o resquício disso. Pentangeli, caraca, eu tentei várias vezes e errei todas. Mas que é essa parada, né? Que é o cara da máfia glamourosa. Glamourosa. Ai, meu caralho. Acabar o programa com essa música. Não, não. Se terminar, eu não gravo mais. Eu acho que não pode terminar esse programa sem a gente falar da excelente morte do Fredo. O cara tá pescando, né? O filho do Michael, se não me engano. E aí ele conta pro filho do Michael que ele tem um macete pra pescar peixe. Ele, toda vez que ele joga o anzol na água, ele reza uma Ave Maria, sei lá. E aí ele fica lá, rezando a Ave Maria, e o peixe pega, sempre. Aí ele fala que pega toda hora, que reza, não sei o que, sei lá. Aí ele fala, maluquice. E aí ele joga a porra da vara na água, o Michael chama o filho dele embora, fica ele e um segurança. Ele joga a porra dali e começa a rezar, e o segurança levanta a arma, né, bicho? E tipo, e é inacreditável. Essa cena é inacreditável, cara. É tipo, muito maneiro. A gente só escuta o tiro e a reação do Michael é baixar a cabeça. Velho, eu achei esse final muito foda. Ali, tu vê que o caboclo cruzou a linha. Te botou a mão na cara, o filme fica mudo. E termina. É, o filme podia ter acabado aí. Ele tinha que ter acabado aí. Só que aí vem uma cena de flashback, que é quando o Michael fala que vai pra guerra. O Marlon Brando não aparece. Era pra aparecer o Marlon Brando nessa cena, mas ele não topou voltar. Foi estrelinha, babaca. Foi babaca. Foi babaca, cara. Defende, babaca. Diogo Braga. Defende, Diogo Braga. Eu acho que tá certo mesmo. Ele não tem que aparecer, não. Porque a discussão ali, tipo, eu achei que foi muito melhor sem ele. Senão você ia ter uma discussão profunda. Fica, não, o Sony tá ali. Você quebrou o coração do papai. Pois é, mas a original, quem dava o tapa na cara do Michael era o pai, velho. O Corleone, de certa maneira, não faria isso assim. Na verdade, ali o drama não é nem do Corleone, ali foda-se. O lance ali é que, ao faltar o Marlon Brando naquela cena, nem que fosse o Robert De Niro... Com algodão na boca. O que que essa cena ela tá querendo dizer, na verdade? Se tivesse o Vito Corleone ali, o Michael tá fazendo isso tudo, tudo que ele fez até hoje, foi... Porque ele não queria desapontar de novo o pai, que ele desapontou quando ele foi pra guerra. Sim, sim, sim. Então, se tivesse essa cena, o filme ficava muito melhor, assim, muito mais impactante. Isso ia ficar muito mais claro. Se você parar pra pegar, tudo começa a dar errado quando ele decide ir pra guerra. Ou seja, então o flashback dele relembrando fala, porra, eu errei aqui. E tô tentando consertar e tô fazendo merda atrás de merda. Mas eu tô tentando. Tudo que ele fez, ou seja, ele teve que matar o irmão porque ele tá nessa de provar que o importante é a família, o irmão pisou na bola e o irmão tem que morrer. E por que que o irmão tem que morrer? Porque ele pisou na bola, porque não sei o quê. Porque o importante é a família e eu, uma vez, larguei a família e fui embora e olha o tanto de merda que deu. Esse lance do Fredo ter que morrer, isso é um paradoxo inacreditável. Por quê? Porque o Fredo está colocando a família em perigo. Isso. Mas o Fredo é da família. A conclusão, ela é óbvia. Fredo, se você não parar com essa merda, vai matar todo mundo. O que que vocês acham que o Corleone teria feito com o Fredo? Eu acho que ele teria feito a mesma coisa. Ah, velho, eu duvido que o Vito teria coragem. Eu não sei se ele teria coragem de matar ele o filho, ele não mataria não. O filho dele, não. Mataria, não. Mataria, não. Ele ia mandar o Michael matar. Isso que acontece no primeiro filme, pô. Ele não tem coragem de deixar a filha dele viúva. Ele sabe que ele tem que fazer isso. Porque o Fredo, continuando nesse esquema, ele ia matar as outras pessoas da família. Então, ele teria que tomar essa decisão. É a única decisão sóbria a se tomar. Será que os mafiosos nunca conheceram um termo tipo, afasta esse cara? Assim, ô Cone, o teu marido caguetou e matou teu irmão. Separa dele. Acabou. Não era mais fácil do que mandar matar o cara? É que, de certa maneira, não foi a primeira vez que o Fredo fez merda, né, cara? Fredo fez merda atrás de merda. Não, ele fez merda de dia que ele nasceu. Cara, o Fredo não conseguiu dar um tiro quando matou o pai dele. Não conseguiu levantar, ele não conseguiu tirar a arma do bolso. Cara, o Fredo era aquela barata, né, velho? O Fredo era uma barata, né? Ele ficava nos cantinhos, comendo, e quando ele podia, ele ia lá e comia alguma coisa. Só que ele tentou passar a perna no irmão dele, que era praticamente um gênio da máfia, um sociopata maluco, né? Eu acho que, na verdade, o erro todo foi do Marlon Brando, que nunca deu uma surra bem dada no Fredo, é isso? O Marlon Brando? Vito Corleone, que nunca deu uma surra bem dada no Fredo pra largar de ser babaca. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês, cara. No primeiro filme, eu não entendi por que o Vito Corleone, ele casou com aquela mulher dele. Porque aquela mulher dele tem bigode. Não, mas cara, ela tá com 60 anos, cara. 60 pois é, anos, exatamente. A aí a gente vê o flashback. E puta que me pariu, que italiana, velho. Isso, é verdade. Meu pai do céu, Sofia Loren, meu ovo. A mulher absurda. A mulher de Vito Corleone, nossa senhora. Tu melhor que a Polônia. Ah, a Polônia é show, pô. Pera aí, a Polônia é show, cara. A Polônia é uma coisa inacreditável. No livro eles falam, né, que existe o raio lá na Itália. Quando o italiano olha pra uma mulher e ele se apaixona imediatamente, isso se chama o raio. Você vai correr atrás dela o resto da sua vida. E não tem como fugir. E as pessoas conseguem ver o raio. A Polônia, ela gera essa sensação em todo mundo que viu o filme nos anos 90, 80. Ela era o protótipo de beleza italiana dos anos 70, né? Aquela coisinha meiga e tal, com aqueles traços fortes, cabelo preto. Mas a mãe do Michael, puta que pariu, velho. Aconselho a todo mundo, baixem o PDF, comprem o livro, façam o que vocês quiserem, mas leiam a cena de amor entre a Polônia e Michael Corleone. Ué, o Mario Puzo te descreve, é? Porra! Estilo Martin? George Martin. Esqueceu que é o Mario Puzo, porra? Não, quem é Mário Puzo? Porra, tu esqueceu. Ele tá esquecido que o Mário Puzo escreveu Superman, o filme, onde ele bota a Lois Lane mais putona de todos os tempos, velho. Teoria levantada por minha pessoa. E você tá esquecido disso. Mário Puzo. Ainda falo pra você, essa cena da Polônia e o Sony comendo... Ah, madrinha. Ela é uma personagem excelente do livro. Excelente, ela vai até o final do livro. A madrinha? Ela não para ali, não. A madrinha, ela vai até o final do livro e é uma personagem excelente. Que eu acho que, na verdade, assim, uma coisa que me deixa muita birra do segundo filme, eu consigo falar desse filme durante 5 horas sem parar. Percebi. E uma coisa que me deixa um pouco incomodado é que nesse filme, você explora muito pouco a psicologia dos outros personagens. Você, a câmera raramente sai para outros personagens. No início do filme, quando o Michael pede pro Tom Hagen sair da sala, uma câmera que acompanha o Tom Hagen e depois ela deixa ele embora. Meio que assim, isso aqui é só do Michael agora, sabe? Então ela fica ali, tem símbolos ali, meio que me puxou pra esse lado. Eu falei, realmente parece. E no primeiro filme, cara, você tem um leque de personagens que são excelentemente bem explorados, cara. Você vai com o Sony, você vai com o Fredo, você vai com a Connie, você vai com o Michael e com a Kay Adams, você vai com o Don Corleone, você vai com Clemenza, você vai com várias pessoas, você vai com... Porra, tu vai com o Luca Brasi, cara. A câmera vai embora com os caras, ela sai daquele contexto e vai embora. Ou seja, ele explora várias paradas. Por fora, ele não fala sobre uma pessoa só. Em Poderoso Chefão 2, não. Ele fala sobre Michael Corleone. O que eu mais gostava era vivenciar tudo. Era estar presente ali. Era ter noção de vários lados da mesma coisa, sabe? Era os coadjuvantes tendo muita relevância. E não tinham tanta. Então isso me deixou um pouco triste, assim. Porque, sei lá, achei que foi uma decisão de diretor que não foi muito boa. Mas o filme é bom. É, mas o filme é bom. Cara, foi por causa do Poderoso Chefão 2 e depois outros filmes, e aí o que mais me chamou a atenção foi o Fogo Contra Fogo, que eu tinha certeza que o Robert De Niro e o Al Pacino se odiavam. Porque, na verdade, o Robert De Niro, ele tentou o papel pro Michael Corleone, né? E não conseguiu. Aí entrou na repescagem, Coppola lembrou dele quando eles iam fazer o segundo e botou ele no papel do Vito Corleone. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, e eles fazem o filme juntos e não se encontram no filme. E depois eu fui vendo vários filmes do Robert De Niro, e principalmente o Fogo Contra Fogo, eles não se encontram. Não tem um plano da câmera que estão os dois, tipo, juntos na mesma cena. Tem a cena do restaurante que tá, tipo, ele de um lado e ele do outro. Mas o plano é close em um, close em outro. Close em um, close em outro. Nunca ao mesmo tempo, sacou? É tipo, eu fiquei, cara, eles realmente se odeiam. Eles nem gravam junto, gravam. Nunca gravaram. Isso aqui, tipo, fiquei maluco com isso, cara. Durante muito tempo fiquei maluco com isso. É uma curiosidade, na verdade duas. O Marlon Brando e Robert De Niro são os dois únicos atores que ganharam um Oscar interpretando um único personagem. Mesmo papel. O mesmo papel, exatamente. O Marlon Brando ganhou de melhor ator pelo Poderoso Chefão e o De Niro ganhou de melhor ator coadjuvante pelo Poderoso Chefão 2. Os dois pelo papel do Vito Corleone. E a outra curiosidade, o Poderoso Chefão 2 foi a primeira sequência a ganhar um Oscar. E única, né? Ah, o Senhor dos Anéis não ganhou, não? Não, o primeiro ganhou, o segundo ganhou. O Senhor dos Anéis foi só o terceiro. O primeiro não ganhou, não? Não, nenhum deles ganhou, só o terceiro. Então, o Poderoso Chefão é o único que ganhou o primeiro e o segundo filme. Tá aí, eu vou falar pra vocês, viu? Achei Poderoso Chefão Parte 2 superior ao primeiro. E achei legal e me pegou, viu? Ah, vai pegar você. Mas olha aí, porra, gente, olha só. Cara, ô internet, eu estou falando com você, internet Braga. Para com isso, caralho. Defender tudo a ferro e fogo, porra. Aceita a realidade das coisas, cara. Caralho. Diogo vai ter que fazer uma oferta que ele não pode recusar. Olha aí.

Olha aí, minha gente. Todo mundo diz surpresa quando ele entrar, tá bom? Quando ele entrar. Fica todo mundo quieto aí. Quietinho. Então vamos fazer assim, tá? Todo mundo pronto, quando ele entrar a gente diz surpresa. Você dá o toque. Mas não fala alto não, só. Tinha que dar tudo bem. Ele é um bom companheiro. Ninguém pode negar. Eu cansei de ficar falando italiano, porque nem eu tava me entendendo direito. Então vai continuar não, agora. Pô, meu nome é italiano, pô. Ah, é? Então tá bom. Então peraí, só um momento. E qui con noi ad ancora una volta Diogo Braga, direttamente zola del gigante robot Diogo Braga. É, ficou errado aqui, desculpa. Eu escrevi errado. Peraí. Eu fiz errado aqui. Peraí. Rapidão. Pior que o sotaque tava bom, cara. E adesso, orsa maestro, tutti insieme. Cara, eu falei italiano mesmo, né? Só não sei se a pronúncia tá certa. É mais ou menos. É tirado. Eu gostei pra onde a história foi. Uma coisa que eu tenho muita birra com o primeiro é que eu acho que o filme, ele romantiza e ele... Vamos parar. Posso falar? Não. Vai dar ataque de pelanca? Vou pegar um 38 e vou ir na tua casa. Quando curto, né? Pra fazer estardalhaço. Pá, é claro, pá. Tem que ser igual aquele tiro de escopeta de cano duplo que o maluco toma lá na Sicília. Que o cara ejeta do chão, cara. Caraca, mas tem um círculo no chão de chumbo que bota o maluco pra já cama elástica. O cara pulando. Não sei nem porque nem o carregou o cara. Bicho, tu carregou, o cara cavou o túmulo do maluco com um tiro no chão. Deixa o cara aí, bicho. Já tá enterrado esse cara. Não é isso aí não. Isso, aquele momento ali, o que o Coppola tá querendo dizer é que as coisas não são mais as mesmas. Exato. Sim, exatamente. Mas é isso que falando. Tipo, não, mentira. Você falou uma coisa completamente diferente. Eu que tô certo. Desculpa, então. Então tá, continuando. Pegou uma laranja aí que eu falei. O cara vai chupar uma laranja e começa a ficar um paranoico, né? Nunca mais vai ser como laranja. Ah, amor, tem suco? Tem, de quê? Laranja? Não! Aí todo mundo se joga no chão assim. Vai, continua. Piabinho de nossa, velho, essa foi horrorosa. Ah. Ei, amici, alegria. Um pouco essa questão da família mafiosa e de toda aquela... O que foi? Não tô aceitando você falar mal primeiro, cara. Mas eu não tô falando mal, caralho. Eu tô falando que é uma característica do filme. Tá vendo? Olha aí, velho. Não, é porque... olha só. Quando você fala ele romantiza, é pejorativo. Não, não é, não é pejorativo. A maneira como você fala, de alguma forma, é pejorativo. Então, eu, se fosse é o Dom, você eu acha, porque, não, porque você acha que, tipo assim, você, caralho, que foda! Você quer? Mas não, eu não tô falando em termo pejorativo. Eu acho que assim, ele romantiza... Bruno, dá uma laranja pra ele. Vou jogar a laranja na cabeça dele, a próxima vez que eu encontrar com ele. Alguri! Sim, mas é que o filme, o livro, ele termina diferente. No filme, a Connie, Banana é Kay Adams, o nome dela, né? É a Kay, isso. O cara falando Banana, Kay. Corta aí, por favor, depois. Não, corta não, deixa aí pra ridicularizar ele. Cornuto! Uma das lendas a respeito da máfia é que quando o mafioso te dava um beijo é porque você realmente tava marcado. Não é da máfia, é da Bíblia, porra. Ah, é, o Barrabás. Pode ter começado ali, né? Barrabás não, Judas, cara. Pode ter começado ali, porque todo mafioso. Oi, meu amor, peraí, só um pouquinho. Todo mafioso que se presta é não beija católico, homem, não beija, né? Homem, é. Não, é extremamente católico. Aquilo ali é o beijo da morte, cara. Todo mafioso, quando dava um beijo... Isso ocorre, né? É a lenda a respeito da máfia, né? Próxima vez que eu encontrar com o Calaveira, eu vou levar um saquinho de laranjas e vou dar um beijo nele. Dá um beijo na boca dele. Na boca dele. Caralho, assim, um saquinho de laranjas... E um beijo, caralho. Olha que ódio é esse, velho. Caralho, quer me matar muito, né? Isso é porque você falou mal do Marlon Brando. Não falei mal. Falou, você falou de maneira pejorativa. E você falou, não é possível. Tá vendo, cara, é assim que a internet funciona. No ódio. Você sabia disso quando começou a gravar, então não tem problema. Ô, Diogo, fala pro Calaveira assim: Calaveira, you broke my heart. É. Eu vou tentar esmigalhar tua cabeça com as duas mãos, assim. Alegria! Tem também a ver com a Connie, né, cara? A Connie, ela se transforma na primeira vadia italiana da família Corleone, né, cara? É porque não sabiam da Cicciolina ainda, né? Cicciolina, a família Cicciolina ainda não tinha aparecido. Olha aí, tá lá, vai saber, né? Meu apelido na sétima série era Cicciolina. Porque sério? Tu tinha os peitão? Eu tinha as tetinhas. Eu acho que me fala, eu acho que me chamavam assim também. Maldade. É, todo gordo, peitudinho, tetinha. É, Cicciolina. Por isso que a gente nasce tudo cheio de complexo, velho. É. Pô, e agora eu lembrei dessa merda, agora eu vou ficar deprimido. Eu vou tentar desfocar aqui porque eu não quero ficar com a teta de vocês na minha cabeça. Prefere na boca, né? Prefere com ela na boca, né? Talvez. Vou batendo com a rola assim no lateral dela. Opa! Essas coisas o cara fala aqui no Jurassic Cast, entendeu? Lá no MRG não faça porra, não. No cu que não fala. É porque nego corta. Nego corta, malandro. Ah, aqui o quê? Mas aqui vai ficar, porque aqui, ah, eu, quero, vai aqui ficar eu quero te. Aqui eu quero te desmascarar. Aqui eu quero te desmascarar. Continuaremo! Esta bela dança! O que eu acho importante da gente frisar aqui é que como assim não teve uma cozinha de tchaca com um macarrão feito pelo Clemenza? Precisa responder? Alô? Cara, até perguntei, até falei alô, porque com um silêncio mórbido. Falei, morreram, né, bicho? Caraca. Responde aí, Miotti. A cozinha do Tchaca sai junto com o programa. Ou seja, vai ter. Caraca! É, puta, só, não, só não te convidamos. Só não me convidar, tá bom. Entendeu? Deixa, é só e isso. Agradeça. Tá bom. Sério? Ficou horrível. Não, o programa é sempre muito bom, muito melhor que inclusive o que você faz. Sim, mas concordo. O negócio é que a gente gravava numa cozinha de restaurante, cara, então era um calor do caralho lá dentro, velho, você não tem noção. O Brunão, sabe, o Brunão era tal coisa até meio sensual, que o Bruno do, o suor do Brunão escorria e tipo vinha no peitinho e caía, assim, do biquinhozinho. Puta, olha as gotinhas assim, velho, era até sensual. Vai se fuder, Calaveira. Vai se fuder, velho, que eu nunca fiquei sem roupa pra pingar coisa do peitinho, velho. Vai tomar no cu, velho. Esse era o tempero, né? Era o tempero do macarrão. O Clemenza, ele faz as coisas só com a roupa de baixo. Ai, meu Deus do céu, morri. Eu quero falar da cena em que o Michael chega pro Fredo. O Fredo tá deitado num divã e é ali que o Fredo explode, sabe? Tipo, não era pra você cuidar de mim, cara. Era eu, sou o irmão mais velho, sacou? E o Michael, impassível, né? E ele falou: ó, eu não quero mais ver a sua cara imunda aqui e tal, e expulsa ele. Cara, você não ficou muito macho, não, Bruno. Ficou meio viado, você fala. É, ficou, né? Ficou meio feminino, eu não assim. Entendi. Caiu a pressão? É, não. Parece que deu uma. Você foi falando. Não, não foi ele, foi eu. Quero dizer que. Ele caralho, o Bruno tá tendo um treco, velho. Tive um derrame. Não foi? Parecia que ele tava tipo. Meu caralho. Porra, eu esperei que você mó fala, tipo, né? Cara, vou me cagar agora com o Bruno falando. Ai, eu odeio você, seu boboca. Ai, caralho, os caras não perdoam, velho. Não, repete o que você falou, mas não parecendo que você tá morrendo. Não, mas é porque eu não me lembro da. Eu não me lembro exatamente do diálogo, sacou? Inventa, faz igual com a Paula. Tu lembra do diálogo, Diogo? Não lembro, cara. Eu vou colocar, eu consegui a dublagem clássica. Ah, tu conseguiu? Boa, legal. E adesso, força! L'ultima volta!